Painel Flashback. A viagem ao passado está de volta no seu rádio. As clássicas da programação de volta para você aqui no seu Painel Flashback comigo, Henrique Barbosa, e você continua recordando as melhores para você. Agora a gente vai lá para 1993, curtir agora o som de Hardway com What Is Love. I give you my love, but you É só saudade. Vamos ver para você com Two Brothers on the Floor, som de 1994, Dreams para você aqui no painel Flashback, comigo Henrique Barbosa, aqui no Paranão. A gente continua recordando as melhores e agora tem Michael Jackson para você. Saudade. I was wondering, you know, if you could keep on because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that. On every night, explanations are complicated. King com Respectable para fechar muito bem o nosso painel flashback desse finalzão de semana. Comigo, Henrique Barbosa. Desde já agradeço aí a audiência de todos que ficaram ligadinhos aqui com a gente na nossa programação. Próxima semana eu volto com muito mais para vocês. Tchau, tchau, gente. Até uma próxima. Eu fui. Você acabou de ouvir mais uma edição do painel flashback. Fique ligado e até a nossa próxima edição.